Olá, meu povo. Está no ar mais um podcast. Bem, para começar aqui, eu vou falar sobre algumas mudancinhas que eu vou fazer nesse canal. Não vou falar de todas, é bom que se diga, mas. No meu próximo vídeo. Eu vou falar sobre algumas coisas que aconteceram comigo nos últimos dias e de algumas mudanças que eu vou fazer no canal. Mas nesse podcast eu já vou adiantar duas. Bem, uma delas, a primeira é que esse vai ser o último podcast sem tema de abertura. Ou seja, já no próximo eu vou começar com um tema de abertura do canal. O podcast vai começar com uma música que eu já escolhi, eu gostei e espero que quando eu colocar esse vídeo vocês gostem. E outra que eu vou adiantar é que eu vou no mês de novembro começar um quadro novo aqui no canal. Eu não vou adiantar tudo, mas esse quadro vai ser basicamente sobre música. Vai passar esse período eleitoral que foi brabo, foi complicado. E eu vou poder nos próximos dias, nos próximos meses falar mais sobre os meus gostos, sobre o que eu aprecio, sobre o que me apetece, enfim. E no mês que vem eu vou começar um quadro novo aqui no canal sobre música. E esse quadro vai ser mensal, vai ser um mês, vai ser. Esse quadro vai ser mensal. Todo mês vai ser um. Todo mês a gente vai ter esse quadro aqui no canal. Bem, vamos começar esse podcast de fato. Bem, eu vou fazer aqui nesse podcast hoje uma conclusão minha a respeito das eleições. Como todo mundo sabe, domingo é o embate final, é o segundo turno. É Brasil contra a Venezuela, Brasil contra a União Soviética. E eu acho que eu não preciso falar em que eu vou votar, eu falei isso reiteradas vezes. Mas eu vou fazer aqui algumas conclusões, algumas visões minhas a respeito dessa eleição. Bem, aqui ficou claro para muita gente que o sistema não quer Jair Bolsonaro. Eu acho que isso até meio chato de falar porque todo mundo já sabe, mas no segundo turno ficou mais explícito isso. Várias pessoas, entre aspas, conhecidas como artistas, cantores, atores, enfim, apoiando o candidato adversário do Bolsonaro, ou seja, Fernando Haddad. E sempre com aquela desculpinha de estar apoiando não o Haddad, mas apoiando a democracia. Como se eles esquecessem que o PT financiou ditaduras em Cuba, Venezuela, Angola, enfim. E que mais do que nunca todo o sistema, todo o establishment, tudo isso aí, todos estão abraçando a campanha de Fernando Haddad à presidência da República. Você pode perceber que todos os partidos nesse segundo turno, quando eu digo todos, são todos, estão apoiando o PT agora. Todos, até o Emael tá apoiando o Haddad. É, rapaz. Democrata cristão. Cristão não pode ser comunista, ele ser excomungado. O único partido, tirando o PRTB porque estava com o Bolsonaro desde o início, o único partido que nesse segundo turno está apoiando o Bolsonaro é o PTB. E ainda assim não é porque acredita no que o Bolsonaro, nas coisas que o Bolsonaro fala, enfim, está apoiando o Bolsonaro porque por causa da treta que teve com o PT lá na história do Mensalão, Roberto Jefferson, enfim. Então o PTB e o PT não estão se bicando nos últimos anos. Então por isso que o PTB está apoiando o Bolsonaro nesse segundo turno. Tirando isso, ou os partidos, entre aspas, se omitem, ou eles apoiam abertamente Fernando Haddad. Aí, tem gente do PSDB que vai apoiar o Bolsonaro. Sim, mas os líderes desses partidos, PSDB, PMDB, enfim, estão todos apoiando Fernando Haddad. Entende? Porque eles dependem do PT, porque se o PT foi eleito, toda a roubalheira, toda a corrupção vai continuar. A Lava Jato vai acabar, enfim. Bem, nos últimos 2 dias, cresceu uma onda de artistas, enfim, declarando o seu apoio ao candidato do PT. E em meio a tudo isso apareceu a Regina Duarte apoiando o Bolsonaro. E não sei o que me deu a ideia de Jerico na minha cabeça, alguns que me conhecem sabem que nos últimos meses eu tenho feito uma campanha bastante ativa nas redes sociais apoiando o Bolsonaro, né? E ontem eu fiz uma cagada imperdoável. Eu comecei a fazer uma espécie de, entre aspas, campanha para que a Regina Duarte fosse ministra da Cultura. Eu postei lá a hashtag Regina Duarte ministra. Aí, depois que eu postei, eu comecei a pensar, bicho, que isso que eu tô fazendo? Cara, é que sabe aquele afã de ver uma pessoa do meio artístico, enfim, não apoiando o candidato da mídia, enfim. Eu fiquei meio doido e coloquei isso, mas eu já apaguei essa postagem. Eu refleti e pensei que cheguei à conclusão de que não se deve colocar nos ministérios os mais famosos e os mais competentes. Até porque o PT colocou muita gente famosa no ministério, tipo Gilberto Gil, ministro da Cultura, viu a merda que saiu. E eu parei com isso. Desfaço essa campanha. Mas mesmo assim, temos que agradecer o engajamento que a Regina Duarte está tendo na campanha do Bolsonaro. Aliás, eu venho tendo nos últimos anos uma admiração pela atriz, eu já tinha, mas ultimamente mais pela pessoa Regina Duarte, porque há 2 anos atrás eu fui numa das manifestações e eu vi ela no trio elétrico. E ela mostrou um engajamento muito grande para que o país mudasse daquela lama petista. É isso. Eu tiro isso aí até porque a eleição não acabou ainda. É difícil dizer isso, mas ainda se corre o risco do Bolsonaro perder a eleição. Não em numericamente, porque numericamente já está consolidado. A maioria do Brasil quer o Bolsonaro, mas a parte de cima, os poderosos, entre aspas, não querem isso. E isso é que é o mais preocupante. porque já ficou provado que existe de fato um risco de fraude. E temos que ficar atentos no domingo. Eu só vou acreditar que Bolsonaro vai ser eleito quando der o resultado de que ele ganhou mesmo do Haddad sem fraude, sem nada. Esse risco existe porque agora os caras estão jogando sujo. Eles fizeram de tudo pra derrubar o cara, mas não conseguiram. Agora vão pro tudo ou nada. E olha, eu sei que é chato dizer isso, mas nem mesmo com a vitória divulgada do Bolsonaro, enfim, isso vai acabar porque ainda temos 2 meses da possível vitória do Bolsonaro até a sua posse, que ia ser no dia 1º de janeiro do ano que vem. Nesses 2 meses o PT pode muito bem se juntar com a parte podre do exército e dar um golpe de estado. Isso pode acontecer, sim. De petista eu não duvido nada. E os últimos 2 meses vão ser de esperança, mas também de apreensão. Porque o PT encara essa eleição como uma espécie de oportunidade de vingança. Eles querem porque querem voltar ao poder, e dessa vez não vai ser igual 2002, 2006, que chegamos nos braços do povo, vamos ajudar os pobres. Agora eles vão querer entrar com o pé na porta, vão querer. E olha, se o Haddad ganhar, ele não vai assumir, esquece. Quem vai assumir vai ser o Lula. Lula vai sair da cadeia direto pro Palácio do Planalto, esquece. O Lula que vai assumir vai impor uma ditadura socialista bolivariana igual a Venezuela. É isso. O PT encara a seleção como uma oportunidade de vingança pelo que aconteceu nos últimos anos. Outra coisa que eu percebi nessa eleição é que, principalmente no segundo turno, é que saiu muito petista enrustido. Saiu muito petista do armário, usando a desculpa de que está defendendo a democracia. Eu defendo a democracia, eu não gosto do PT, mas voto no PT pra não ter uma ditadura. Ai, ai, ai. Esse pessoal dá até preguiça, cara. Até preguiça porque eles esquecem totalmente de que o PT fez a maior varrição a maior putaria do país, e esquecem de tudo só porque o Bolsonaro é alinhador, essas coisas que eu queira. É um presidente bunda mole, cara. Sei lá. O pessoal tá muito doido, muito doido. E pior que, no mínimo, claro, se não tiver fraude, 40% das pessoas ainda vão querer o PT. Com tudo que eles fizeram, com toda a bandalheira que o PT promoveu nos últimos 16 anos, ainda vai ter 40% da população que vai votar nesses caras. Se pode uma coisa dessa. E, cara, é foda. É foda, é foda. A lavagem cerebral que esses caras fizeram na cabeça de algumas pessoas é incrível. Mas é isso. Esse podcast não foi muito longo, fiz alguns tópicos mais pra. Esse negócio vai ser bem rapidinho, e a única coisa que eu peço é aos eleitores do Bolsonaro é que, caso o Bolsonaro ganhe, eu torço por isso, não saiam às ruas, não fiquem tripudiando em cima dos petistas, porque a gente nunca. Tô fazendo sim. Minha mãe falando aqui. Minha mãe enchendo o saco. Pera aí. Bem, o que eu peço é isso. Que não te pude em cima dos petistas, não porque eles mereçam alguma piedade, mas é porque a gente não sabe do que esse pessoal é capaz. E, se tem uma coisa que eles não aceitam é derrota. E vamos torcer. Amanhã vamos votar 17 e vamos torcer para que ele ganhe e não aconteça nada nem depois da apuração e nem nos 2 meses que vão seguir até a posse. Vamos torcer. É isso, adeus. Adeus.